só pelo fato de te amar me sinto uma pessoa melhor. Na certeza que você existe, na tua ausência não me sinto só. Continuo sendo o mesmo, mas em minha vida tudo mudou. Numa noite escura e fria, a melodia, a canção entoou. Me diz como explicar seus gostos sendo os mesmos que os meus. O que acontece toda vez que olho nesses olhos seus? Faço mais de mil perguntas e às vezes até acredito que as nossas duas vidas já viveram juntas. Se o meu violão acaso desafinar, ou se eu não tiver voz pra cantar, nada vai impedir de dizer e provar que essa vida eu só vivo pra te amar. Seus gostos sendo os mesmos que os meus. O que acontece toda vez que eu olho nesses olhos seus? Faço um monte de perguntas e às vezes até acredito que as nossas duas vidas já viveram juntas. Se o meu violão acaso desafinar, ou se eu não tiver voz pra cantar, nada vai impedir de dizer e provar que essa vida eu só vivo pra te amar. Se o meu violão acaso desafinar, ou se eu não tiver voz pra cantar, pra cantar, nada vai de dizer e provar que essa vida eu só vivo pra te amar. Que essa vida eu só vivo pra te amar. Ei, modão chonado esse, hein, Juliano? Tá doido, rapaz.